A Psicologia da Sofia, rúbrica da responsabilidade da doutora Sofia Rodrigues, para ouvir na Rádio Boa Nova, às terças e sábados, às 11h30 e às quintas, às 18h30, ou em formato de podcast em radioboanova.sapo.pt. Olá, hoje falo-lhe de cyberbullying, que consiste no uso da tecnologia para assediar, ameaçar, provocar ou humilhar alguém. As consequências na saúde mental são variadas, como perturbações de ansiedade ou depressivas, alterações do sono, problemas alimentares, sintomatologia psicossomática, uso de substâncias, problemas de concentração e absentismo escolar, ou seja, recusa ir à escola e falta às aulas. O cyberbullying pode acontecer em qualquer local, a qualquer hora, de forma persistente. Não requer o uso da força física, não implica um contacto cara a cara. Um cyberbully pode incomodar alguém 24 horas por dia, fazendo com que nenhum lugar, nem em casa, seja seguro. É importante também falar com a criança ou adolescente para perceber se tem dificuldades em saber a fronteira que determina que certo comportamento de ameaça, insulto, ridicularização, difamação nas redes sociais ou de exclusão é um comportamento agressivo. Tem noção do que constitui o cyberbullying. Fale com a sua criança ou adolescente sobre os efeitos positivos e negativos da utilização das redes sociais. E ainda estabeleça regras e horários de utilização das tecnologias de comunicação. Diferentes dispositivos têm diferentes funcionalidades e utilizações. Por isso, procure perceber junto do seu filho ou filha como estão a ser utilizadas por este. Para mais informações, dúvidas ou sugestões, pode-me contactar através do e-mail disponibilizado no site da rádio. A Psicologia da Sofia, rúbrica da responsabilidade da doutora Sofia Rodrigues, para ouvir na Rádio Boa Nova, às terças e sábados, às 11h30 e às quintas, às 18h30, ou em formato de podcast em radioboanova.sapo.pt.